agora pela Flores FM o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Renascer de ideias, renascer em filosofia, renascer pela ciência, renascer com religiosidade, renascer a vida simples, racional, com sabedoria. No ar, programa Renascer. Produção e apresentação, Admir Zanella e Ademir Smitherly. Boa tarde, ouvintes da Flores FM. Uma satisfação abrirmos mais um programa Renascer aqui pela 104.9, a Flores FM, a melhor rádio de Flores da Cunha. Vida. Não coma a vida com garfo e faca. Lambuze-se. Muita gente guarda a vida para o futuro. Mesmo que a vida esteja na geladeira, se você não a viver, ela se deteriorará. É por isso que tantas pessoas se sentem emboloradas com mofo na meia-idade. Elas guardam a vida, não se entregam ao amor, ao trabalho, não ousam, não vão em frente. Não deixe sua vida ficar muito séria. Saboreie tudo o que conseguir. As derrotas, as vitórias, a força do amanhecer e a poesia do anoitecer. Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz, você precisa aprender a gostar de si, a cuidar de si e, principalmente, a gostar de quem também gosta de você. Mário Quintana, esse espetacular poeta, né, que passou pela nossa existência, né, com a sua grande sabedoria, que nunca teve louros da sociedade, né, estavam aí enrolando para colocar ele na Academia Brasileira de Letras, e ele disse, não, se é para ter que disputar espaço, eu não vou, não preciso disso. Ou seja, aquele espírito liberto que era capaz de viver a vida do jeito dele, da forma dele, sem ter que cumprir coisas sociais. Então, quando ele fala aqui de ousar, nós temos que realmente ousar certas coisas, não ficar cumprindo culturas tradicionais, rituais sociais, religiosos, políticos, né, que nos fazem muitas vezes perder a própria vida. Este é o conselho, então, que nós abrimos o programa Renascer de hoje, né, para que a gente se lambuze da vida, não fique comendo ela com garfo e faca. Ah, mas o que os outros vão dizer? Boa tarde a todos. Sempre é com grande alegria que nós aqui estamos e realmente com essas pessoas grandiosas, como é o Mário Quintana, de podermos nos melhorar cada vez mais, podermos atrair, né, ou buscarmos dentro de nós essa perfeição, buscarmos dentro de nós esses entendimentos maiores que nos darão uma tranquilidade, que nos darão uma certeza, que nos darão uma paz de espírito, fazendo com que nós, nos nossos dia a dia, desenvolvamos a serenidade, desenvolvamos essa nossa luta interior. E mais para nós até brincarmos, né? Ou seja, porque a vida a gente tem que brincar mesmo, como dizia Mário Quintana, mais uma dele. Esses que puxam conversa sobre se chove ou se não chove, não poderão ir para o céu. Lá faz sempre bom tempo. Então é para nós vermos assim a inteligência, né, de um Mário Quintana e o compromisso que nós temos com essas pessoas grandiosas em enaltecendo-as, em trazendo elas ao nosso dia a dia como uma forma de nós nos libertarmos. Pois é, isso que significa dizer assim que a gente tem que botar conteúdo para dentro de nós para ter outras coisas para falar, senão só do tempo, né? E vejam só como Mário Quintana, né, na sua sutileza, dizia grandes verdades. E nós falamos de ousar. Abri aqui o texto do Evangelho e hoje o texto caiu no capítulo 23. Deixai os mortos ao cuidado de enterrar seus mortos. né, que até hoje acho que a gente não entendeu aquilo que Jesus quis dizer com isso, porque nós continuamos vivendo de uma forma tão aterrada às coisas da matéria que não entendemos. E é um texto de Lucas. Ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite-me ir antes de enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós e denunciar o reino de Deus. Vejam só. E aí os evangelhos segundo o Espiritismo diz o seguinte, ó: que podem significar essas palavras, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram primeiro que, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não poderiam exprimir uma censura contra aquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Elas encerram, porém, um sentido profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo não é senão uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à terra e da qual se sente feliz de estar livre. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ide ensinar o reino de Deus, ide dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdade vida. Mais uma vez nós temos aí a grandiosidade do conhecimento de Jesus, e se utilizando até de pequenas situações cotidianas, né? Quando que aquela pessoa chega até ele e diz: eu até te seguirei, mas antes disso terei que enterrar, né, o meu pai. E Jesus, de uma forma belíssima, ele realmente deixa bem claro essa grande distinção, né, dos valores que nós devemos dar às coisas. Né? E ele diz: deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e quanto a ti, vai e prega o reino de Deus. Eu diria assim, Ademir, quantas vezes, né, puxando isso para nós morremos para a vida, esquecendo esta grande oportunidade que a gente tem, e às vezes até projetando isso tudo em perdas, em culpas, em não crença, né? E Jesus ali, ele se utiliza de uma coisa grandiosa, né? De, tipo assim, tô lá com meu pai morto, me deixa ir lá enterrar. Ele diz: tchê, né? Não te preocupa tanto com isso, te preocupa realmente com aquilo que tu pode fazer. E muitas vezes nós, até nem tendo essas necessidades, como é o caso do exemplo, né, que ele tinha que enterrar verdadeiramente seu pai, nós, não tendo essas necessidades, nos escondemos atrás de culpas, nos escondemos atrás, né, de outros, de situações onde que nós não aproveitamos essa bênção que é a nossa vida como forma de manifestarmos a verdade que tem dentro de cada um, e nos escondemos, nos amedrontamos ao invés de realmente exteriorizarmos, ao invés de vivermos. Já atendemos pessoas que se sentiam culpadas, né, e sofriam e até não conseguiam mais viver bem e felizes porque não tinham conseguido ir ao enterro de seu pai e de sua mãe. Porque às vezes moravam longe, porque às vezes faltou uma comunicação, porque houve algum problema, né? E não tinham conseguido ir lá dar as últimas despedidas. E se viviam tristes. Ou também muitos outros, que até nós é uma casa espírita, por isso que a gente sabe de tudo isso. Ou também outros, Ademir, só estendendo o teu raciocínio, né, que o pai ou a mãe teria que dizer alguma coisa a eles e que não teria dito. É. Minha gente, olha aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, ó: o respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente, aquilo que está dentro de nós. Então vejo que parece que se não foi lá dizer tchau para o corpo, não se sente bem. Isso nós temos que desatar essas coisas, né? Isso é um programa cultural ridículo, vamos dizer assim. Se nós acreditamos em alma, em espírito, na sobrevivência dela, não podemos nos ater aos medos, né, às culpas de não ter ido lá no momento do enterro do familiar. Isso não significa nada. Quantos aí também, né, fazem mausoléus lá nos cemitérios, botam mármores, fazem tanta coisa bonita, e dentro de si é para substituir? Então, o que Jesus quer dizer aqui não é o desrespeito que se tem que ter com o pai e com a mãe, que se deve ter consideração por aquilo que eles representaram na nossa existência, mas o respeito está dentro de nós, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós fazemos em realidade e com aquilo que podemos fazer também. Então, vamos mudar um pouco dessa cultura, né? É isso que nós falamos aqui no início do programa, de ousar. Vamos ousar mudar um pouco essa cultura, da gente realmente valorizar as pessoas interiormente, né? Nós ficamos falando mal, nós ficamos odiando, nós ficamos tendo mágoas, nós ficamos fazendo um monte de coisa e depois nós nos substituímos essas coisas por um mausoléu. E cultuarmos, né, a questão de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais viva. Deus nosso Pai é vivo, né? Jesus é vivo. Essas pessoas, digamos que desencarnaram, elas perderam seus corpos, mas continuam vivas. Então, a partir do momento em que eu, digamos assim, perco alguém, né, ou esse alguém sai do meio material que nós estamos, ela não desaparece para sempre. Nós estamos, continuamos ligados. Mas agora, digamos que essa pessoa me venha em mente, diariamente, que atitudes que eu tenho? Né, tenhamos nós uma atitude aberta, de respeito, uma atitude viva, dinâmica, e não uma atitude de medo, de culpa. Porque muitas vezes nós esperamos, né, que aquelas pessoas venham e nos digam, vamos buscar até às vezes uma informação na casa espírita, esperando que aquele pai, que aquela mãe venha e nos diga, diz, tá tudo certo, eu estou bem, isso que é aquilo. Mas por que nós precisamos disso? Será que de repente nós não estamos carregando culpas dentro de nós em coisas que deveríamos ter feito que não fizemos e que de repente buscamos um perdão numa situação onde que cabe a nós realmente mudarmos, mas mudarmos numa questão de maturidade, numa questão de respeito, onde que nós olhamos eles, mesmo eles tendo desencarnado, morrido, mas olhamos eles de uma forma viva, dinâmica, que continuam tendo contato conosco, mas por outros níveis, níveis de entendimento que a gente ainda não compreende, mas que existe e que cabe a nós realmente nos utilizarmos desses níveis de ligação como forma de estreitarmos esses laços, como forma de não carregarmos culpa, como forma que tu próprio leste, né, de representá-los no nosso dia a dia, né? O que eu vou ensinar aos meus filhos? Aquilo que aprendi dos meus pais. De bom, com certeza. Porque às vezes a gente aprende coisas que não deve fazer, né? Porque os pais sempre tentam o seu melhor, mas o de bom. Então, quer dizer, e como eu vou viver isso senão cultuando uma coisa viva? E não, o meu pai morreu e acabou tudo. E nós vamos aqui ensinar agora as pessoas, né, a saberem como estão seus pais e suas mães que partiram. Que é coisa bem simples. Às vezes se procura na casa espírita, tu estava falando, por isso que eu lembrei, né? Como é que está meu pai, minha mãe? Será que está bem? Será que não está bem? É coisa simples. Cada um, né, pode saber como está seu pai, sua mãe, seu familiar que partiu. Como ele era em vida? Ele era um trabalhador da fé? Ele acreditava em Deus? Ele acreditava na vida após a morte? Como ele vivia? Você faz essa análise e você sabe como é que está a pessoa do outro lado. Ninguém ganha duas asinhas, né, para ir para o céu e nem dois corninhos para ir para o inferno depois que morreu. É a mesma coisa, é igual. Então, como está o familiar que partiu? Exatamente como ele era em vida. né? E aí com o tempo, com certeza, terá que mudar muitas coisas. Se nós andarmos por este caminho, nós vamos ver da grande responsabilidade que nós temos de nos instruir, que é o segundo princípio, né? Defendido pelo Espiritismo, e Allan Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai-vos, eis o primeiro mandamento, né? Ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Se você acredita que vai morrer e vai encontrar o céu, olha, você vai se iludir e vai viver nesse céu ilusório. Quanto tempo? Não sei. Claro que, se você não guarda dentro de si raivas, né? Se você não guarda de si apegos, se a sua vida é o seu filho, o seu familiar, marido, mulher, é lá que você vai estar, você não vai para o céu. Então, os desapegos que Jesus ensinava era também para isso. Então, é fácil saber como alguém que partiu está. É importante, em cima de tudo isso também, é saber que linguagem vamos falar. Né? Porque quando nós lemos aqui da questão do esses que, do Mário Quintana, que ele diz, ó, esses que puxam conversa sobre se chove ou se não chove, não poderão ir para o céu. Lá faz sempre bom tempo. Então, quer dizer, eu estou com um amigo meu, um parente meu, alguém familiar meu que já desencarnou, né? Como é que vai ser o nosso diálogo? Será que nós vamos falar sobre o tempo? Será que eu vou entrar em, né, de coração e alma, de pensamento, entrar em contato com eles e pedir como é que está o tempo lá? Por isso que carece a cada um de nós, né, aquilo que o próprio Ademir nos colocava, do amai-vos e instruí-vos, de compreendermos como a vida se revela no outro lado, que não é uma vida, né, de, digamos assim, tá lá no céu, numa coisa pacata, esperando realmente só a última trombeta que tu falou, para uns virarem santos e outros virarem demônios, uns anjos e outros decaem. Não é isso. A vida, ela continua no mesmo dinamismo que nós estávamos aqui, para cada um. O próprio Jesus dizia, né, onde está o teu coração, lá estará o teu tesouro. Quer dizer, o inverso, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Quer dizer, a nossa vida, ela simplesmente vai seguir o mesmo ritmo, mesmo que nós estejamos aqui ou em outros níveis de consciência, sem os nossos corpos. Então, como é que podemos realmente ter esses contatos com os nossos familiares, digamos, ou ter, digamos assim, a tranquilidade naquilo que estamos a fazer, tendo uma conversa, tendo uma atitude madura, compreendendo que nós estamos aqui e que temos uma missão, e que eles estão lá e que eles lá agora também têm suas missões, que eles não podem ficar aqui conosco e que nós não podemos ir lá com eles esquecendo tudo que temos aqui, porque muitas vezes, né, quando perdemos alguém que é importante para nós, a vida acaba, então nós vivemos só de lembranças, né? Então, de entendermos essas nuances e em cima dessas, das nossas dificuldades, em cima dos nossos desafios, em cima dos nossos problemas individuais, tirarmos um bom proveito, como? Tendo uma linguagem madura. Faleceu meu pai, vamos falar com ele de uma forma madura, ou seja, né? Obrigado por ter me dado tudo aquilo que me deu, eu estou te representando da melhor maneira possível naquilo que tu me ensinou, mas peço a Deus que te abençoe, continuando a tua jornada evolutiva, continuando esses aspectos teus que são bons, e não às vezes nós apontando as suas falhas, as suas culpas, os seus erros, né? E tornando a situação às vezes bem mais difícil. Muito bem, então vamos à mensagem que nós trouxemos aqui para esse sábado, que também faz uma boa divisão. Tenho três regiões cerebrais por onde posso transitar. A primeira, mais elevada, é a dos ideais superiores, como a fraternidade e o amor. A segunda, intermediária, é a da razão. A terceira, a inferior, é a dos impulsos. primeira, eleva-me aos céus. A segunda, equilibra-me no mundo. E a terceira, me chama à animalidade. São o meu futuro, o meu presente e o meu passado. Se me localizo unicamente nos ideais superiores, perco o reforço da experiência. Se me prendo apenas à razão fria, escravizo-me aos objetivos imediatistas. E se me fixo na dos impulsos, lanço-me num incompreensível mundo de causas e efeitos. Dá-me força, Senhor, para saber balancear meus patrimônios íntimos, de modo a aproveitar a potencialidade dos ideais, usar a razão com sábio equilíbrio e aprimorar os instintos. E para ser feliz, demandarei a região superior, cultivando a cada dia mais amor e entendimento. Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Que espetáculo essa mensagem também, né? Que nós possamos saber nós por onde flutuar com nossas mentes mais intensamente, sabendo que dentro de nós existem todas as forças, né? É como aquele ditado que diz, né? Que tem dois lobos dentro de nós, o lobo do bem e o lobo do mal. Aí o discípulo pergunta: e quem é que sobrevive? Aí o mestre responde: aquele que você alimenta mais. Então a gente saiba alimentar as coisas boas para que as coisas boas sobrevivam. Falando sobre a morte, né? Que nós falávamos antes do texto de Jesus, vejam a visão de Mário Quintana. Esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Veja que grandiosidade e que visão alargada, né, da vida e da morte ele tinha. E vejam bem, não julgando, porque não cabe a nós o julgamento, mas Mário Quintana foi um grande poeta, e ele não tinha, digamos assim, admir, até pode ser que tivesse, né? Mas a bênção do conhecimento, da liberdade que hoje nós temos de ter acesso à informação, de ter acesso à informação espírita, espiritualista e libertadora, que realmente vem, né, a cada um de nós, digamos assim, derrubando esses nós, esses pontos cegos, essa questão preconceituosa, cultural, né, que, ao qual nós vivemos. Nós lemos aí no Evangelho, esse texto de Jesus é libertador, e ele já tinha essa visão, né? Então, pode ter certeza que Mário Quintana não tinha os livros, todas as informações que hoje nós temos, mas ele era um espiritualista, assim, de conhecimento. Não, com certeza. Pelo aquilo que ele escreve, a gente percebe, né? Exato, mas é nessa linha que eu quero colocar, que nós temos ainda, em cima de tudo isso, a vantagem de botarmos para dentro de uma forma gradativa, estudada, mental, de estudarmos e compreendermos, né, o que ele já trazia no coração. Muito bem. E Brian Weiss, né, então, diz assim, que nós precisamos aprender de todas as fontes neste livro, A Divina Sabedoria dos Mestres. Diz, ó, eu não posso avançar até ter experimentado tudo na vida, e isso ainda não aconteceu. Haverá muitas existências para cumprir todos os acertos e pagar as dívidas que deixamos. Vejam só, inúmeros livros, filmes e programas de TV têm enfatizado aparentemente insuperáveis diferenças entre homens e mulheres. Uma enorme distância separa os sexos e é visível no modo de pensar e no comportamento. Não vemos o mundo da mesma maneira. A testosterona, o hormônio masculino, parece conduzir os homens à agressividade e à competição, e não à cooperação. Estrogênio e progesterona parecem, os hormônios femininos, por sua vez, favorecer a sensibilidade, a comunicação ao invés da competição e uma tendência maior à proteção do que à agressividade. A maneira como meninas e meninos são criados fortalece as diferenças e as barreiras biológicas que separam homens de mulheres. De um modo geral, os meninos são socialmente encorajados a demonstrar maior agressividade, mais competitividade e firmeza. E as meninas são educadas para serem mais passivas, comunicativas, cooperativas. Pais, professores, nossa cultura, nossa sociedade, a mídia e a publicidade nos passam esses valores e comportamentos. Já que sabemos disso, o que pode ser feito? Não é verdade? Vejam só, então ele está colocando aqui que a parte de hormônios masculinos, né, estimula o homem a ser mais competitivo, mais racional, mais decisivo, mais segurança. E as mulheres, né, mais passivas, mais de segurança, mais compassivas, mais de comunicação. Nós conhecemos isso. Agora, a cultura está influenciando, estimulando para que isso se torne ainda mais forte. O que nós devemos fazer para que isso mude? Ou está bom assim? Será que, do jeito que está acontecendo entre homens e mulheres, perguntemos aí, né, aos casais, né, que uma grande maioria tem dificuldades de relacionamentos, né, porque os homens não falam de sentimentos, os homens são racionalistas, né, ao extremo, competitivos, e as mulheres, a tendência é ser pacatas, submissas, negam-se à própria vida, né, o relacionamento mais maduro, vamos dizer assim. Por que isso? Não é a cultura nossa que está, na verdade, fortalecendo demais o que os próprios hormônios, a natureza biológica, vem inserir em cada um e aí, então, dificultando as relações? Nós poderíamos dizer que Deus, né, na sua infinita sabedoria, porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente, ele tudo sabe, então ele não teria criado, né, situações onde que essas situações convergeriam contra ele próprio. Toda a sua criação obedece uma vontade primeira que é dele. E se todas as criaturas, nós, estamos inseridos, né, nesta grande escola que é o mundo, que é a humanidade como um todo, e essa escola, ela se divide em dois aspectos básicos do nosso mundo, que é dual, né, tudo é dual, e a própria sexualidade também, ela se mostra em dois, no feminino e no masculino. Cabe a cada um de nós, verdadeiramente, se buscarmos o que tem de melhor cada um dos lados. E não cada vez nós radicalizarmos, né? Os homens, às vezes, se afastando cada vez mais desta questão do sentimento, e as mulheres se afastando cada vez mais da questão do sentimento e buscando essa autonomia, esse poder, essa força que, entre aspas, os homens teriam, que é o que elas estão fazendo hoje através do mercado de trabalho, através da busca de suas liberdades, através dessa masculinização das mulheres. Então, às vezes, nota-se que nós buscamos os extremos, quando na realidade nós estamos no dois, como o próprio autor fala, nós estamos nas diferenças para aprender com as diferenças. Nós estamos realmente assim, no antagonismo, para no antagonismo aprendermos e crescermos, e não nos rebelarmos, e não nos colocarmos num lado e sermos totalmente contrário ao outro. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu vi uma cena, isso faz uns 10, 12 anos atrás, e até hoje eu lembro, porque o que me impressionou, um pai dizendo para um menino, filho dele, devia ter próximos 2 anos, mais ou menos, eu acho, do que caminhava, brincava, não tinha muito nem controle, né, dizendo, não sei porque, não lembro mais porque entrou algum tipo de conversa de masculinidade, feminilidade, né, e aí ele estimulou ao filho tirar o calção e mostrar, né, o pênis aí para a outra pessoa com quem ele estava falando, né, dizendo assim que ele era macho, né, desde os 2 anos de idade. Vocês imaginem uma criança, e dentro da nossa sociedade, né, esse medo dessa questão da homossexualidade, essas coisas assim, esse preconceito todo, essa criança nascendo nesta cultura, né? E isso é um exemplo bem exagerado, né? Mas de outras formas, é muito comum que aconteça isso normalmente no dia a dia das famílias aí. Então, será que esses homens, né, terão, né, com o tempo, a possibilidade de se relacionarem bem com uma mulher? Dificilmente. Ali os contraditórios realmente vão ser exacerbados, né, vão aparecer, e dificilmente eles serão felizes no casamento. Por quê? São estimulados a serem aquilo que nem são. É por isso que, se nós realmente não, né, não crescermos, não nos libertarmos desses valores, desses aspectos culturais, né, que hoje a própria internet, todo o conhecimento está derrubando tudo isso, essa diferença de cultura dos povos e até de nós, né? Na nossa cidade a gente tem várias raças, né? O italiano, esse pessoal que vem de fora. Então, se nós ficarmos assim naquela coisa fanatizada, naquela coisa tem que ser assim, naquela coisa rígida, eu diria que nós vamos sofrer um monte. Agora, a partir do momento em que nós formos pessoas mais, eu não digo sensíveis, né, mas pessoas assim mais maleáveis, pessoas mais abertas, pessoas que procuram compreender, pessoas que estão assim prontas para o novo e com coragem de matar esses valores velhos, de se libertar dessas questões antigas, com certeza essas pessoas elas não vão sofrer tanto com os seus egos, né? Porque elas estarão bem mais preparadas, bem mais lapidadas, então não sofrerão tudo isso. Mas é uma questão que cabe a cada um de nós assim avaliar e mudar, né? Avançarmos, porque com ainda certeza. Nota-se como tem esses pais, tem outros que dizem, bom, tu não pode chorar meu filho porque o homem não chora, e todas as questões também diferentes, né, tipo pra menina, tu não pode fazer isso porque o cara tem razão, quem te garante que o cara tem razão, né? Então quer dizer, porque a avó fazia assim, a mãe fazia assim, nós teremos nós que viver assim. Mas uma coisa eu te digo, Admir, e que concordo com todos, que concorda até com todos, né? Aquela questão assim, se tu pedir para a maioria dos filhos, tu diz assim, tu quer viver a vida que vive a tua mãe? A resposta é uma só. Não que essas sejam vidas, né, horríveis, mas a gente sempre quer o melhor e a gente vê que tem muitas coisas a melhorar. Tu pede, tu quer viver a vida que às vezes leva o teu pai? A resposta é sempre a mesma. O jovem, ele quer coisas melhores. E a oportunidade que a gente tem nessas coisas melhores é exatamente a educação, é o conhecimento. São eles que vão nos libertar, são eles que vão mostrar novos horizontes a cada um de nós. E o Brian Weiss, que é psicólogo, psiquiatra, né? O que ele diz? Ó, sem dúvida, os meninos podem e deveriam ser criados para dar mais atenção à sensibilidade, expressando-a mais constantemente. Eles podem ser ensinados a se tornarem cooperativos e aprenderem a comunicar melhor seus sentimentos. As meninas podem ser criadas para serem mais confiantes e afirmativas. De um modo geral, a maneira de educar os meninos irá exigir maiores alterações do que a usada para educar as meninas, já que o mundo está imerso hoje na violência causada quase que exclusivamente pelos homens. Ou seja, ele vê necessidade de mudar a forma de educar meninos e meninas. Os meninos mais para a sensibilidade, né? Mais para a cooperação, e as meninas a serem mais afirmativas, mais confiantes, com mais personalidade. Mas ele diz que a sociedade vai mudar e deve mudar mais com a mudança dos homens, né? Por causa da violência que geralmente, realmente, ela é praticamente dos homens. Né? Você não vê tanto problema de violência das mulheres, ele é praticamente dos homens. Exatamente por essa questão mental, né? Por essa questão cultural que é colocada nos homens. Mas eu também diria, né, naquele, tem um livro que é Crianças Índigo, né, que fala sobre as crianças que estão vindo, as crianças que estão nascendo nesses nossos dias. E essas crianças, elas estão trazendo assim uma personalidade muito forte, tão forte que tal ponto, se os pais não se ligam, eles não conseguem mudar muito essas crianças. Mas é claro que nós temos que deixar bem claro que o trabalho de transformação nessas personalidades, ela tem que ser feito até os 7 anos. Enquanto essa criança, né, a sua personalidade é tenra, né, dá para trabalhar, mas dá até os 7 anos. Porque o que está acontecendo hoje? Nós estamos notando assim, crianças, jovens e adolescentes, que não tem, que nem diz os mais velhos, não tem como fazer a vida deles. Claro, eles já vêm com assim, com uma herança espiritual vigorosa, são espíritos muitas vezes mais evoluídos do que nós, e como é que nós vamos tentar botar na cabeça dele essas coisas, né, que não convence mais ninguém? Então fica realmente, vai ser muito difícil. Por isso da importância desse trabalho a ser feito enquanto eles são ainda pequenos, né? Em semearmos essas sementes do valor, da ética, do respeito, enquanto pequenos. Muito bem. Porque eu te contei, né, aquela história do trem, né? O cara, ele nunca tinha visto um trem. Era um cara lá do interior das vacarias. E a primeira vez que ele viu um trem, ele viu, que bicho gozado, vou laçar esse bicho para ver o que que é. E vai lá e tenta laçar o trem e ele é arrastado, né? Se quebra todo. Tudo bem, passa assim. No dia ele vai na cidade e ele vê dentro de uma vitrine um trem bem pequenininho funcionando. O que que ele faz? Ele pega a saca da arma e dele 10 tiros aí, destrói todo aquele trenzinho. Aí o cara da loja vem tipo, o que que tu tá fazendo? Ele diz, não, esses bichos eu conheço. Tem que matar eles enquanto são pequenos, porque depois que são grandes, ninguém mais segura. Mas eu digo na questão da virtude. Tem aspectos na nossa personalidade que se tu não trabalhar eles pequeno, depois ninguém vai segurar. Tu não vai segurar com o teu filho com 14, 15 anos, porque tu não trabalhou quando eles eram pequenos. E essas coisas têm que ser trabalhadas enquanto são pequenos. Tu conhecia essa piada? Conhecia. Ela é bem, mas divertida. Ela é muito verdadeira. E por isso que eu digo, tem coisas que a gente tem que fazer enquanto é tempo. E nós notamos o que hoje? Quantas vezes falamos? Com 6 meses, nossos filhos já estão sendo cuidados por tia, por vó, por todo mundo, menos os pais. Pois é, né? E Brian Weiss, então, diz assim, né? Depois de dizer que as diferenças biológicas, elas estão aí, elas são inerentes a nós, né? Mas que elas não são uma coisa que não pode ser trabalhadas. Por exemplo, ele coloca, né, que a testosterona faz com que o homem crie a barba, mas não necessariamente ele tem que deixar a barba comprida, né? Então ele diz assim, ó, obviamente, as influências biológicas são tendências, podem ser sobrepujadas pela vontade consciente, pelo livre-arbítrio. A testosterona e os demais hormônios impelem, mas não compelem, ou seja, influenciam, mas não são determinantes. Os homens podem escolher fazer a barba, por exemplo, né? Podem decidir que não empregarão a violência, que serão menos agressivos, mais cooperativos e comunicativos, mais sensíveis. A decisão consciente feita pelos homens, privilegiando o caminho do amor, o caminho da não violência, é o próximo passo. Para além dessa escolha, existe ainda um outro passo, que é um despertar para a verdade espiritual de que somos todos espírito e alma, e não corpo e cérebro. A alma não tem sexo, não tem hormônios, nem tendências biológicas. A alma é pura, é energia amorosa. Ou seja, você vive uma encarnação numa polaridade, onde biologicamente você está sendo estimulado a uma determinada atitude. Mas não pode, diante disso, né, alimentar tanto este lobo, fazendo com que ele exagere e tome uma outra personalidade que não é adequada. É como no signo, nós nascemos num determinado signo para termos uma determinada energia para um trabalho dentro de uma encarnação, mas não é necessário que a gente pegue essa energia e ela vire contrária a nós. Por exemplo, né, leão, né, o signo pai, né? É o signo onde as pessoas precisam criar uma personalidade mais impositiva. Provavelmente em outras encarnações foram muito submissos. Mas se pegar essa energia aí e exagerar, vai virar uma vaidade. Vira um pavões. É, vira uma vaidade total que estraga uma encarnação. Então, preciso entender isso, né? E estudar todas essas coisas para que realmente nós possamos vivenciar as nossas encarnações de forma mais equilibrada e construirmos uma sociedade mais equilibrada, mais harmoniosa, mais condizente, onde há partilha, né? O homem tem que ser mais razão, né? Tem que ter mais firmeza, vamos dizer assim. Claro, é próprio da natureza, mas não, nem por isso pode ser cooperativo, sensível, né, de ajudar a mulher. A mulher tem que ser a segurança, a feminilidade, é o papel dela nessa encarnação, mas nem por isso não pode ser instruída a tomar decisões, né, a tomar partidos dentro da sua construção familiar e profissional. Com certeza, então... É sempre imprescindível, né? Até porque a gente sempre coloca... às vezes esse radicalismo vai chocar contigo mesmo. Né? A partir do momento em que tu cultua essas coisas, tu vai ter que te afrontar contra essas mesmas coisas. Então, de nada adianta, às vezes, nós ficarmos naquela teima que assim foi, assim será e assim eu digo que tem que ser. Né? Não é por aí. Tem que realmente... Nós temos que começar, né, nos nossos relacionamentos... sermos mais maleáveis, mais flexíveis, mais inteligentes, compreendendo essas diferenças que são naturais e nos posicionando de uma forma também natural, mas de uma forma de crescimento, de uma forma de aprendizado, de uma forma onde nós podemos nos tornar melhores. Porque o que está dando nos nossos relacionamentos? As separações. E por quê? Porque realmente os egos, eles se... fincam nas suas verdades, né? Batem o pé nas suas verdades e não admitem a verdade do outro. E aí o que acontece? Bom, eu vou seguir o meu caminho, tu segue o teu e tudo bem. Quando que ali na frente nós vamos medir novamente forças com pessoas de sexos opostos, que era aquilo que nós tínhamos e vivíamos. Então, teremos de novo situações conflitantes? Com certeza. Porque a nossa postura, às vezes, é a mesma. E vamos nos lembrar isso que o Ademir está falando agora, porque depois nós vamos voltar nesse assunto da competição. E a nossa música que nós trouxemos aqui hoje, ela fala assim para que não sejamos, né, bois que vão para o matadouro sem pensar, porque são estimulados a ir, né? E nós transferindo isso para a nossa vida, pode ser os sistemas políticos, sociais e religiosos, educacionais, né? Pensemos, os homens de preto. Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto. coitado, nasceu foi marcado, aí vai condenado direito a charqueada, mas manda poeira pro rumo de Deus, berrando pra ele, dizendo pra Deus. De preto empurrando a boiada, vem rindo, cantando, dando gargalhada. A Flores FM está apresentando o programa Renascer, de caráter humano, psicológico e espiritual. Estamos felizes por sua audiência. Fique conosco. Que espetáculo de música, né? Com o grupo, interpretado pelo grupo Caverá, né? Os Homens de Preto também, bem dizendo como consta na música, né? A boiada vai indo, berrando, sem pensar. Não sejamos assim, né? E me mandaram uma mensagem, né, que eu achei, assim, muito bonita, né? Voltando àquele assunto da competitividade, de fincar raízes, às vezes, nas nossas coisas, né? Então, diz que tinha um casal que estava num carro, estavam procurando um determinado lugar e estavam meio perdidos na cidade e precisaram se apoiar no mapa da cidade. Então, ela dava uma olhada no mapa, assim, e a mulher interpretou que deveria seguir, né, por uma via aí que tinha à direita, logo adiante, né? E o homem disse, não, ó, se for por aqui é pela esquerda, né? Não, senão não vai dar certo lá na frente. E começaram a disputar espaço e começaram a discutir, né? E aquilo estava indo ao conflito, realmente. Então, a mulher se calou e deixou o homem seguir a linha dele, né? Aí ele foi pela esquerda lá, chegou ali adiante e viu que tinha errado. Aí já ficou aquele clima meio chato, né? Tem que reconhecer que estava errado. Aí deu, estava fazendo um retorno, voltou, mas não deixou a coisa por assim. E aí pediu para a mulher. Disse, mulher, se tu tinha tanta certeza que era pela direita, por que que tu não bateu o pé? Né? Você tinha até insistido para que eu fosse para a direita. Afinal das contas, você não tinha certeza? Ele disse, eu tinha certeza, sim. Mas então, e começou uma nova discussão, né? Ele disse, eu devia ter batido o pé. Ela disse assim, olha, a nossa discussão já estava indo à briga. E entre eu defender a razão ou optar pela minha felicidade, eu optei pela felicidade. Então, deixei que tu fosse. Ou seja, ficar brigando pela razão ou porque eu tenho, ou ficar com a minha felicidade, é melhor escolher a felicidade. Então, quando a gente finca muitas raízes, né, há muita nossa postura, do jeito a brigar, a discutir, vamos lembrar disso. Optar pela felicidade, ou seja, a harmonia, a convivência. Deixa o cara quebrar a cara e aí depois tu volta, se tá vendo, né? Ele vai ficar sem jeito, mas vai fazer o quê? Bem verdade, bem verdade. Que é o que mais nós afirmamos, né? De sermos inteligentes na nossa vida e compreendermos essas diferenças. E ela foi inteligente, deixou ele quebrar a cara, e aí quando viu que realmente não era aquilo, simplesmente ele teve que se render. Mas quando nós falamos em relacionamentos, notamos verdadeiramente que é preciso essa inteligência, né? Em sabermos as qualidades, porque muitas vezes por pequenos detalhes iniciam-se grandes problemas, e de sabermos dar o devido valor aos detalhes. É um problema de discussãozinha, né? Vamos usar a inteligência. Quando tomamos consciência de nossa natureza espiritual, passamos a reconhecer nossa verdadeira essência. Somos imortais, divinos, A partir desse reconhecimento, torna-se mais fácil renunciar à violência, ao ódio, ao desejo de dominar, ao egoísmo e à apropriação de indivíduos e de bens. Vejam só, a apropriação, né? Quando se faz as pessoas, né? É nosso meio de manipulação. Aceitar o amor, a compaixão, a caridade, a esperança, a fé e a cooperação torna-se natural. Então, tudo isso, quando a gente reconhecer a nossa natureza espiritual, fica muito mais fácil. As mulheres estão mais próximas desses valores por causa de suas vantagens biológicas e de criação, mas os homens podem tomar a decisão de alcançá-las. Algumas trocas de sexo ocorrem no curso das muitas existências nossas. Todos nós já fomos tanto homens quanto mulheres. E apesar de eu acreditar que tendemos a nos especializar em um sexo e em outro, precisamos, tal como estudantes de faculdade, pegar algumas cadeiras eletivas no papel do outro sexo. Temos que aprender de todas as fontes, de todos os lados, de diferentes lados. Por isso, voltamos para como rico e pobre, forte e fraco, budista, cristão, judeu, hindu, muçulmano e todas as outras religiões, em raças diferentes também, e claro, como homem e mulher também. Vejam só, então, eu acho Brian Wise assim, tem umas coisas maravilhosas, né? Ou seja, ele quer quebrar com essa história de diferenças, com essa história de discriminação que tanto impera na nossa sociedade. Se você ridiculariza, né, ri de um budista, né, do muçulmano, é lá que você vai nascer. Se você ridiculariza a homossexualidade, é nesse papel que você vai nascer. Se você subjuga a sua mulher, é nesse papel que você vai nascer e vai ser subjugado. Se você se aproveita daqueles homens que também, às vezes, não têm uma personalidade forte e você, mulher, manipula ele à torta ou à direita, você vai entrar naquele papel lá e vai aprender a não mais fazer isso. É, isso é a coisa espetacular da vida, que só acontece pela maravilhosa lei da reencarnação. Mas eu não acredito nisso. Não importa. E quero ficar com os meus valores fincados. Mas eu diria assim, para esses egos rígidos, se preparem. Saibam que o Ademir está brincando, né? Não. Se preparem mesmo, porque realmente serão tantas as pancadas que nós vamos levar na vida, que realmente nós teremos que nos render a essa flexibilidade que a vida está exigindo de cada um de nós agora. Flexibilidade nessas compreensões, flexibilidade nesses entendimentos grandiosos de que somos seres multimilenares, que envergamos vários tipos de corpos, que tivemos milhares de experiências, que somos únicos num processo milenar de evolução e que cabe a cada um de nós termos a consciência do Pai e a compreensão dos nossos irmãos. Um grandioso abraço a todos, que a gente sempre possa assim continuarmos juntos, né, nessa união, para que através dela a gente cresça. Olhem o que diz mais uma aqui de Mário Quintana, né? Não importa saber se a gente acredita em Deus, o importante é saber se Deus acredita na gente. Será que Deus acredita em nós? Né? Vejam só. Qual a nossa postura? Que maravilha. Um grande abraço a todos. E eu quero terminar encerrando esse capítulo dizendo assim, ó, alguns ficarão para trás, porque apesar de estarmos percorrendo o mesmo caminho, nem todos avançamos com a mesma velocidade. É tarefa dos mais avançados voltar para ajudar os outros, com sua compaixão e com seu amor. Voltar e ajudar sem esperar qualquer recompensa, nem mesmo um obrigado. Voltar e ajudar, porque é isso que os seres espirituais fazem. O que Jesus fez? Voltou e ajudou. O que São Francisco, o que Gandhi, o que Chico Xavier fez? Voltou e ajudou. Por isso vamos ser também trabalhados a nossa compaixão. Um bom final de semana, um grande abraço a todos e até o próximo sábado, do meio-dia às 13 horas, com mais uma edição do programa Renascer aqui pela 104.9, a Flores FM. A Flores FM apresentou Programa Renascer.